Olhos verdes que piscam no escuro do céu. Filho da luz, fui nascido da lua e do sol. Nas noites mais negras do ano eu mostro minha voz. Estrelas, as estrelas, elas brilham como eu. As nuvens vagueiam no espaço sem lar nem raiz. O ódio não é o real, é a ausência do amor. Ao fim é um grande oceano, mãe, mãe, filho e luz. Estrelas, estrelas, as estrelas, elas brilham como nós. As trevas da noite assustam, escondendo o segredo da luz. Gargalha do medo do escuro, que é quando meus olhos não podem enxergar. Dia, noite, se é dia sou dono do mundo e me sinto filho do sol. Se é noite, eu gargalha do medo do escuro, que é quando meus olhos não podem enxergar. Noite, se é dia, sou noite.